Desliga o carro e desce. Pra trás do veículo. Traz o veículo. Um motorista na mira da polícia. Polêmica numa exposição no Museu de Arte Moderna de São Paulo. A interação de uma criança com um homem completamente nu. Um vigia desequilibrado ateou fogo em crianças e professoras de uma creche no interior de Minas Gerais. Um ato de maldade e covardia. Passa de 300 o número de mortos em um ataque com um caminhão-bomba na Somália. E esse já é considerado um dos maiores atentados da história moderna. Tiroteio na Catedral da Sé, a maior de São Paulo, deixa dois mortos. Um deles era morador de rua e salvou a vida de uma mulher que era refém do bandido, que também foi morto. Terminou agora há pouco o julgamento do acusado de matar o cantor de rap Sabotage. A pena pelo homicídio duplamente qualificado é de 14 anos. Eu sairei desse carro sem que haja motivo para tal. E a Polícia Federal concluiu que há indícios da prática de crime, de organização criminosa, por parte do presidente Michel Temer. Uma vez um malfeitor me maltratou tanto. O malfeitor não vai acabar com você, pelo contrário. Confia e faz o quê? Deixa o malfeitor que vai murchar como a erva verde. Um dos mortos foi o rapper Laércio de Souza Grimas, o DJ Lau, da Conexão do Morro.